Tempos difíceis e impossíveis de se controlar. Choverá fogo. O ódio plantado nos olhos das pessoas. Vulcões em erupção. Cuspirá enxofre. Lava, terremotos de tsunami. Destruirá a terra. Segue seu rei. E quando o tempo for passar, só não sei, yeah. Mas eu pensei, passo, repasso, pois já basta pra alguém analisar o que é útil pro bem. Vários voltaram ao passado como nascido recém. A celulose veste a Mary Jane. Do outro lado a raiva veste, investe em alguém. O que te abala é tribala, mas tem porém. Tão sempre levando, mas nunca traz ninguém. Uns trazem cores, outros trazem dores. Uns escrevem letras, outros escrevem cantores. Uns nascem meninos, outros morrem senhores. Morre tentando, os outros nascem rimadores. É um mundo colorido pra boy. Subo de 17 nessas noites da joy. Fumo um beck, aí eu back, street boy. Nota milho, então não convide sua voz. Vai ter tiro e mano, gritos e mistérios. Doutores, Mike, Jerry, santos do ministério. Adultérios, adultesteria e somaria. Varreria, o susto do solo que passaria. Despede dos adultos e criança. Avança o caminho com animal de raça mansa. Esqueceu algo mais lá em casa. Lembrou na praça, onde as lembranças nunca passam. Ei, ei, velho, sou rei. Eu digo, rei, sou rei. Claro que eu sei. O tempo passa, ideia de crença, onde vamos estar. Ei, ei, velho, sou rei. Eu digo, rei, sou rei. Claro que eu sei. O tempo passa, ideia de crença, onde vamos estar. E quanto tempo não passar, soma na chama, atos e coma. Mana come a semana, tramas na sua fama. Na trajetória nem pra bela, nem pra fera. Fome é inteiras, aquilo atmosferas. Deus leva trip de judá. Os vira lata, vira vida, também vira. Partida de futebol, que seu time fez gol. E no final do jogo, logo o tempo fechou. É que enquanto o povo tiver assistindo Camargo, o tempo dele vai tá quente, o nosso vai tá nublado. Sente que já tá enfumaçado. Mas de onde vimos ainda não é pecado. Gosto desesperado por sindicato. Sofredor é de fato, resta pouco no prato. Habitado por rato, compartilhado com os gastos. Mas os valores ainda não são exatos. Sete selos serão abertos. Irmão, o fim está próximo. Está chegando a hora. O necessário foi lembrar. Ei, ei, velho, sou rei. Eu digo, rei, sou rei. Claro que eu sei. O tempo passa, ideia de crença, onde vamos estar. Ei, ei, velho, sou rei. Eu digo, rei, sou rei. Claro que eu sei. O tempo passa, ideia de crença, onde vamos estar. Uns trazem cores, outros trazem dores. Uns escrevem letras, outros escrevem cantores. Uns nascem meninos, outros morrem senhores. Morre tentando, os outros nascem rimadores. Um são vagabundos, outros trabalhadores. Um sofre na rua, outro sofre em televisores. E quanto tempo não passar?